Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimo Setozuka. Vamos continuar aprendendo a língua e a cultura do Japão e nos divertindo ao mesmo tempo. Esta é a lição 4 e a expressão de hoje é... Tadaima. Cheguei. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje, a Ana volta para o seu dormitório com a Sakura, a sua tutora. A senhora que toma conta do dormitório cumprimenta as duas quando elas chegam. A senhora cuida do dormitório e também dos estudantes praticamente como uma mãe, já que a maioria dos estudantes estrangeiros está bem longe dos seus pais. Agora, vamos ouvir o diálogo da lição 4. A expressão de hoje é... Tadaima. Cheguei. ただいま. おかえりなさい. こんにちは. あなたも留学生ですか? いいえ, 私は留学生ではありません. 日本人の学生です. Agora vamos estudar cada expressão do diálogo. ただいま. Essa é a nossa expressão do dia. A Ana falou isso logo que chegou no dormitório, não foi? Isso mesmo. Tadaima. É uma saudação usada quando você chega em casa. Tadaima é a versão simplificada de uma frase que significa acabei de chegar em casa. Então é algo que devemos dizer sempre quando chegamos em casa. É sim. Depois disso, a senhora do dormitório responde. Okaerinasai. Bem-vinda de volta. Essa é a maneira como se saúda alguém que volta para casa. Tadaima e okaerinasai são expressões de uso padrão e, portanto, é conveniente memorizá-las em conjunto. Tadaima. Okaerinasai. Depois disso, a Sakura diz... Konnichiwa. Olá. Esse é um cumprimento usado quando se encontra alguém durante o dia. A pronúncia da letra N em konnichiwa é um pouco difícil. É mesmo. Mas olha, fica mais fácil se você disser konnichiwa em um ritmo de 3 batidas. Agora vamos dizer juntos enquanto batemos com as mãos. Konnichiwa. Konnichiwa. Você pode ensinar outras saudações também? Claro. Bom dia é... Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Boa noite. Konbanwa. Konbanwa. Voltando para o diálogo, a senhora pergunta a Sakura. Anata mo ryugakusei desu ka? Você é uma estudante estrangeira também? Anata. Significa você. Mo. É uma partícula que significa também. Ryugakusei. É estudante estrangeiro. A pronúncia de ryu na palavra ryugakusei parece que é feita com um L, apesar de ser escrita com R. Des. É uma palavra polida que encerra uma sentença. Para fazer uma pergunta com uma frase que termina em des, é só acrescentar a partícula ka depois de des e falar com uma entonação ascendente. Agora vamos ouvir a resposta da Sakura. Iie, watashi wa ryugakusei dewa arimasen. Não, não sou uma estudante estrangeira. Iie significa não. Na palavra iie, a pronúncia da vogal i é prolongada. Iie. Watashi. Significa eu. Wa. É a partícula que indica o tópico da frase. Ryugakusei é estudante estrangeira. Dewa arimasen. É a forma negativa de des. E se a Sakura fosse uma estudante estrangeira, como ela responderia à pergunta? Hai, watashi mo ryugakusei desu. Sim, eu também sou uma estudante estrangeira. Hai. Sim, é a resposta afirmativa a uma pergunta. Além disso, como já aprendemos na lição 2, também se pode usar essa expressão para chamar a atenção de alguém. 私も留学生です. Significa, eu também sou uma estudante estrangeira. Depois disso, a Sakura acrescenta. 日本人の学生です. Eu sou uma estudante japonesa. Nesta frase, 私は, que é o tópico, foi omitido, pois o contexto deixou claro sobre quem a Sakura estava falando, ela mesma. Pouco antes dessa frase, a Sakura já havia dito "watashi wa". Portanto, ficou mais natural não repetir o tópico outra vez. Nihonjin significa japonês ou japonesa. No é uma partícula que conecta dois substantivos. Gakusei significa estudante. Des é a palavra polida que encerra uma sentença. A palavra Nihonjin, que veio logo antes de no, modifica o substantivo gakusei, estudante, não é? É isso mesmo. Agora vamos para o quadro Professora, pode explicar? A supervisora do programa, a professora Akane Tokunaga, vai nos dar uma explicação sobre um tema específico da lição de hoje. Hoje nós aprendemos a forma negativa, 私は留学生ではありません. Será que a professora pode nos falar mais sobre frases negativas do japonês? Bom, vamos pedir a ela. 私が教えましょう. E a professora diz, deixe-me usar esta sentença, eu sou japonesa, para explicar. Eu, em japonês, é 私, e japonesa ou japonês é 日本人. Assim, eu sou japonesa fica desta maneira. 私は日本人です. Para transformar uma sentença que termina com des em uma frase negativa, nós mudamos des para ではありません. Assim, eu não sou japonesa é 私は日本人ではありません. Vamos praticar mais uma vez. 私は日本人ではありません. Aqui, trocando-se では por já, a frase fica mais coloquial. Assim, a sentença eu não sou japonês ou japonesa 日本人ではありません fica assim 日本人じゃありません. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora é a hora do Onomatopeia do Dia, que apresenta onomatopeias da língua japonesa. Vamos escutar com atenção o seguinte som. É o som de alguém abrindo uma porta corrediça? Exato. Em japonês, esse som é descrito da seguinte maneira. Gara gara. Também se usa a expressão gara gara para descrever como algo desmorona. Agora, o som para quando se fecha uma porta é assim. Batam. Então, quando uma porta é fechada, o som é batam? Acho que com essa palavra consigo até escutar o som da porta batendo mesmo. Mas eu sempre fecho portas com cuidado. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim da lição de hoje, vamos ver o que chamou a atenção da Ana. Este é o caderninho da Ana. Quando a Sakura entrou no dormitório, ela tirou os sapatos e os colocou direitinho perto da entrada. Eu não posso me esquecer de fazer o mesmo na próxima vez que for à casa de alguém. Este é o fim da lição 4. A expressão de hoje foi Tadaima. Cheguei. Na próxima vez, vamos acompanhar um diálogo no quarto da Ana. Esperamos que vocês todos tenham se divertido. Nos vemos na próxima lição. Até lá!